見たまんまのいかにも適当なふざけた男と思ってたんやろ。熱しやすく落ち込み。 Sejam bem-vindos a mais episódio do Sinai da Caveira, um podcast sobre Kenlu. Estamos reunidos para uma nova conversa. Dessa vez, faremos um episódio especial sobre o Dia dos Namorados. Salve o som, menino da edição! Corridico. É, só que na velocidade. Peraí. É pra fazer como o Luiz Thiago faz, não melhor do que ele. Agora a gente vai ter que chamar a Ruby toda vez pra fazer a abertura. Né? Muito melhor. Primeiro, você não, fez de primeira. É, ela fez de primeira. Luiz Thiago faz umas 5 vezes. Mas eu deixei aqui escrito já pra ela. A dificuldade é escrever. É, né? E tá na meu coto na aero. Kawaii saka, yasa shi saka. Thiago, é um parágrafo, não é uma monografia, não. Vou ter que falar. Como é que é? Bem, como falaram aí, o assunto dessa vez vai ser sobre relacionamentos. Que dois relacionamentos. Estamos aqui reunidos, vários casais. E Rafael sozinho aí, porque amanhã é muito não mal. Se sabe quantos casais vão existir ainda, mas tudo bem. É, vamos começar aí com o Genildo. Caiu, Márcio? Foi Márcio que já deu um tapão nela. Eu tô achando melhor ir pra caver aqui. Vou estar dando um piro com o tapão dela aqui. Masterchef já com Bogu, né? Nem tudo mais. Ó, então, vamos ver aqui. Thiago e Bruna são, acho que, o casal que tá junto há menos tempo aqui. Vocês estão namorando há quanto tempo? Um mês. Ah! Tem uma musiquinha que faz. Esse é namoro novo, esse é namoro novo. Peraí. Um mês. Quantas semanas, quantos dias, quantas horas aí, por favor? Eu não cobro isso dele também, não, porque eu só declaro a data do mês mesmo. Se você perguntar a minha sobrinha quantos anos e quantos meses ela tem, eu só sei que ela tem 4 anos. Então eu não posso cobrar isso dele também, não. Faz sentido. Ah. É, quando o Thiago. Ele sofreu o acidente e vocês não estavam namorando ainda, né? Não, conheci uma semana depois. Foi? Ah, então. É. Então acho que, assim. Então vocês não tiveram maiores problemas quanto a isso ainda. É, porque eu acho que o problema é que é a quantidade de treinos e o relacionamento, enfim, dividir o tempo entre os relacionamentos e os treinos. Porque o Thiago, ele quebrou. Deve ter um problema na mão. Qual foi o problema, Thiago? Quebrou não, foi. Não sei exatamente o que foi. Quebrou o quinto metacarpo e trincou o quarto. E a sala, como é que tá? Metacarpo, o quarto não. E o quarto? É metacarpo. Não, metacarpo. Quebrou o quinto metacarpo e o quarto, entendeu? Ninguém entendeu a piada. Bom português pra você quebrar, né, Dede? Aí, vem. Aí. O Thiago tá sem treinar. Casa grande. É, eu fui no treino uma vez ainda. Cheguei no final, só dei uma olhada como era. Então. Se o treino não for assim, depois das 8h30 da noite. Tudo bem, né? Acorda pra Jesus, Bruna! Depois disso é mais complicado. Não, depois das 8h30 não é treino mais, não. É birudô mesmo. É treino. É bom ele dizer onde ele, por onde ele anda, porque João Pessoa é uma vila, né? Todo mundo sabe alguma coisa, que conhece alguém, que conhece mais alguém. Vai voltar fantasia do samurai. Sonha. Não aparece no horário certo, não, pra tu ver se tu entra. Coisa parecida com ele isso. Vai chegar em casa fedendo a conhaque de Alcatrão, então não se preocupe, não. É. Eu já fui até pro hospital fantasiado de samurai. Eu fui pra uma festa fantasia uma vez, Mas não gostou muito não, porque eu tava de racamado aqui, doitarei. Então não conhecia o lado negro ainda que o Kendo tem nos relacionamentos, não. Não, não existe isso não. Isso é conversa, intriga da oposição. Uhum, tá certo. É. As meninas que têm mais experiência. É, Rubia. Aí tem. É, tem assim, por exemplo, tem Hugo e Joseli. Vocês estão namorando há quanto tempo, Hugo? Assim, a gente voltou tem 10 meses. Mas ele terminou comigo, passou 6 meses separado. Aí eu ameacei que ia cortar os dois. Eu senti um certo. Um certo rancor. Agora. O que ainda tem a ver com isso? Aí eu disse que eu ia acabar com os tendões dele, que ele nunca mais treinava se ele não voltasse. Aí ele voltou e me deu um chinai. Aí pronto, agora é só. Agora ela treina. Eles são os casamentos felizes. Ah, o negócio é dar um chinai. O negócio é dar presentear com chinai. Ela virou ontem mesmo. Ah, compra o chinai aqui, ó. Nossa. Ela disse que ontem. Eu já tenho o meu. Não vou comprar outro, não. Não, mas eu tenho o meu. All right, gotta get ourselves together, baby. Oi. Não, Hugo não, né? Joseli. Joseli que é a voz aí, que explica as coisas direitinho, que bota moral na casa e tal. Não, tá ouvindo, Joseli? Tô. Quando vocês namoravam e você não treinava ainda, como é que era? Vocês tinham muito desentendimento com relação a horários? Tinha. Ele falta qualquer coisa menos o treino. No dia que ele fica bem. Muito bem, boa atleta. Meu Deus. É. Ele saía do hospital, corria pra casa dele pra pegar o equipamento pra ir treinar. Brigava com todo mundo, mas ia treinar. Aí era tenso. Aí era tenso. Não, você é dedicação, rapaz. Você devia. Achei isso bem legal. Rapaz, né? É. Esforçado. Imagina se ele tivesse indo jogar futebol. Ele tava indo treinar Kendo. Né? Vai uma vez por mês, né? Os homens estão todos, ai, Hugo é demais, Hugo é foda, e as mulheres filhas de uma puta, de igual a Deus, caramba. Depois que você... Joseli, você tá treinando há quanto tempo? Há 10 meses. Ah, desde que vocês voltaram, estão treinando. Oi. Você já ouviu aquela história que você não conseguir com o seu inimigo, você se alia? Eu não tenho isso, não. Pois que eu vou pra mim, Joseli. É inimigo demais, né, Bruno? Por mim, depois que você aprende a forma que você pode bater no seu namorado barra marido e que todo mundo vai achar perfeito você começou bater. A dar interferência, aí, ó. Pois, Joseli, ferrou pra mim, porque eu não posso treinar. Ela agora descobriu uma forma de me espancar que é socialmente aceito. É bom pra descarregar, é verdade. Bruno é perigoso. Eu vou fazer. Kildo. Não, não. Aí é mortal. É mortal. Se ela quiser descarregar, eu morri. No mínimo, ela me fere gravemente. Porque eu não posso treinar Kendo. Tem nem como eu me juntar ao inimigo, no caso. Porque se eu entrar naquela roupa e treinar uma horinha, já era, eu sumo. Acho que você não me viu ainda, não. Ah, mas Mariana treina e tá de boa. É, Mariana e Abraão treinam, tô aí. Ninguém pode dizer que Mariana e Abraão são pequenos. Mas não emagrece não, mulher. Tu, quando tu olha a Agnes, tu vai ver como emagrece. não muda muita coisa, não. Não sou a Agnes, né? Era. Eu gostava quando ele focava só em Agnes. Eu gostava quando ele focava só em Agnes, era muito mais divertido. Foco! Ei, parceria, parceria! Mas já disse Márcio que samurai tem que ter barriga que é pra encaixar no duro. É, pra também acho. Tocar. O problema é que a minha tá sobrando no Bogu, no Do. Porque tu comprou o Bogu faz tempo, né? Ah, o Thiago, você não é magrinho, pô. É, ele também tem uma barriga. Eu concordo que o Márcio vai te ficar. Eu nem queria que ele pegasse mais. Nilda tá aí? Tá aqui. Thiago e Bruna estão aí juntos há pouco tempo, não, e Thiago não está treinando, então ainda não tiveram muitos problemas com relação ao horário. Hugo e Joseli... Muitos problemas, você quer dizer grandes cacetes, né? É. Hugo e Joseli voltaram na Moura há 10 meses, Joseli começou a treinar Kendo e os problemas deles estão todos resolvidos. É meu herói. E tem outra peça. Que aí já é Rafael, o senpai dos senpais aí, e ele já vai pro outra vertente, que a mulher dele quer nem que ele treine Kendo nem porra nenhuma, entendeu? Né, Rafael? Como é que é esse negócio aí? Você pode falar sobre Kendo em casa, tem Kendo escondido pro Shinai, como é que funciona? Agora não dá, não. Ela tá do seu lado, né? Não pode falar agora, não. Fala em código. Kendo é sapo. Vamos deixar o melhor pra daqui a pouco. Vamos falar agora de Márcio e Nilda. Que provavelmente são o casal que estão juntos há mais tempo. Pulou a mim mesmo? O melhor é pro final, então o melhor é pro final. Márcio. Você conheceu Nilda, você já treinava Kendo? Ou você não treinava ainda? Dizer que eu treinava Kendo é uma palavra muito forte. Você já era envolvido com esse hashi gigante? Isso. Eu cutucava a galera aí com bambu aí, com a espada de bambu. Somente sujo. Jô, dá um jeito nele aí, Jô. Amanhã. Ui. E foi numa dessas cutucadas. Aí o dia já tava treinando, não era? Amanhã acho que eu vou sofrer um novo acidente. Já. Mas é pra. Tem que ser eu ou tem que ser ela? Aqui, ó. A versão. Mas você. Não, eu falei uma pergunta pra você e depois vou perguntar pra ela, entendeu? Perguntar, Nilda, quando você começou a treinar Kendo, você já estava namorando. Na época você estava namorando, né? Eu no centro você tem que treinar também. Aí eu quê, né? Tem que treinar. Aí eu comecei a treinar assim. Ia só de plateia ela. Era, eu era. É isso que eu ia perguntar. Até então. Como é que era? Dava confusão, dava problema, questão de horário ou era bem de boa? Não era casado ainda quando a gente conheceu, também foi pouco tempo, em 6 meses a gente noivou e casou. Tá. Aí resolveu o problema. Aí não tinha mais. Mas nesses 6 meses que começou a treinar Kendo? Não, eu comecei a treinar Kendo mesmo só depois que a gente casou, porque eu queria voltar. Aí a gente casou e aí num ano, no outro ano eu comecei a treinar. Desisti de voltar pro Aikido e fiquei só no Kendo. Mas a gente não tinha problema com horário, não, porque a gente. O problema com horário só veio depois dos filhos, pô. Só depois de 2 anos. Eu ia perguntar justamente isso. Vocês dois treinando, eu acho que foi bem tranquilo, porque eu lembro que em 2011 ia Márcio, você, Mariana e Abraão. Aí tava a família toda lá, treino, não tinha hora pra acabar, era tudo bem de boa. Era bem tranquilo mesmo. Foi assim o tempo todo? Ou não, vocês tiveram algum problema, questão de horário, isso aí e tal? Geralmente é porque a maioria dos casais que eu não tenho filho treinando ainda, né? É pequenininho. E como eu acho que eu sou bem teimosa e queria treinar, enfrentar. Mas como as crianças eram pequenas, eu acho que eu só voltei a treinar na esteira quando a Mariana já devia estar com uns 3 anos e Abraão com 5. Era muito complicado, assim, um bom tempo ausente dos 3. Aí só quem era o máximo. Era pra treino, era pra evento, era pra tudo. Ele que fazia a forra, né? A mulher tinha que ficar em casa com os filhos. É, aí agora ele é Yondan e você é Nidan, né? Muda muito injusto. Hoje, muitas duras, consegui ainda, né, chegar no Nidan. Vamos ver daqui pra frente. Agora, eu quero saber de onde a pessoa tira que pra Kendo é ir pras forras aí, que o cara falou. O cara vai só se lascar. Nilda, tu tá do lado dele, Nilda. Nilda, defenda aí o menino. Não. Tem a parte boa, tem a parte profunda. Porque se não tivesse, ele não queria, não ia só pra apanhar, não. Tem a parte do pessoal. A parte profunda. Que tem a, pior que eu ia, viu? Aquele bate em todo mundo, né? Não é só a parte que leva que apanha, não. Se fosse assim, a gente não ia, não. Tô certo pra mim. Roberto, você começou a treinar Kendo um pouco depois do seu namorado na época, né? Acho que mesmo mês. Foi mesmo mês, foi 3 dias depois, eu lembro. E no começo, quando a gente treinava, era tudo tranquilo, tudo de boa, ou você achava que não tinha problema com a questão do horário, não, né? Não, por 2 motivos. 1, eu treinava. E 2, a gente não era casado. Ah, beleza. Então era por causa disso. Quando eu não ia treinar, você não... Então, eu sempre estava treinando, então não tinha problema desse negócio de você voltar tarde para casa. Tanto que, mesmo se você voltasse para casa tarde, eu não ia ver, porque você não morava comigo. Então não havia grandes problemas por causa disso. Mas no, o Kendo em si não é o problema. Realmente o problema é o horário. E não, é dia. É, horário disso. Mas Rafael. Sábado de noite, quem é que faz alguma coisa no sábado de noite? Todo mundo, menos o Kendoca. Eu também. Todo mundo faz alguma coisa no sábado de noite. Nada, podia ser pior. No, lá no AKK, no antigo Bandeirantes, eu acho que o treino é tem sexta de noite. Sexta de noite, sábado de noite. Aí é pra ter confusão. Não é não? Aí é pra pessoa solteira, que não tem vida. É justa causa, dá justa causa. Ah, então é por isso que a senhora vez falou que o Agnes foi fazer o que a gente não faz, né? Foi viver, né? Por isso que deixou eu treinar Kendo por um bom tempo. Se eu treinar sexta de noite, sábado de noite, meu filho. Não, sexta de noite é moral. Sexta de noite nem não, é, mas é paciência. Tem gente que treinava comigo de manhã. Só tá sabendo nada. Eu treinei quando era domingo de manhã, era bem divertido. Quem faz alguma coisa? Tu vai pra missa domingo de manhã? Domingo de manhã, não. Mas ninguém saia de noite pra acordar cedo. Todo mundo ia dormir cedo no sábado à noite pra acordar cedinho no domingo. É, mas tinha um doidão lá que ia trabalhar. Ele ia treinar e chegava no bico ainda. Fazendo a cachaça. A Guiju treina de manhã também, o Kildo. Aí é de manhã o sábado inteiro, integral, sábado pra treinar. Você adoro. Eu adoro. Agora me sinto feliz. É, agora que fica divertido, viu? É, Bruna, toma aí. Você acabou de fazer as pazes, peraí. Ah, não tem paz, tem nada de paz aqui, não. É uma confusão. Ah, é. Bruna. Oi. Você sabe quantas artes marciais seu namorado treina? Rapaz, quando eu conheci ele, eu pensava que ele fazia mil e uma coisas. Mas depois eu vi que não era bem assim. Mas depois eu vi que era assim. Foi um nível descendo e abaixando. Uma sucessão de decepções. Mas é difícil. Ele treina... Antigamente, é porque terça, hoje, no caso, não tem treino quem deu mais, né? Mas na semana até não é tão ruim. O problema é no sábado mesmo. O problema é no sábado mesmo, na verdade. Porque como a gente também não sai no sábado, aí ele fica querendo sair na semana também. Aí na semana, às vezes, ele falta alguns treinos pra gente se ver. Aí a sucessiva falta de treinos. Você senta o vírus. Então, ele falta treinos pra ficar comigo. Tcharam. Eu acho que isso correu, só se correu resolve aquela história de casamento ao vivo. É, o problema é justamente esse, que a gente namora, a gente não vive junto, aí... Resolva isso, pouco. Agnes, Paulo. Não, agora não, peraí. Olha, já levei um ano, agora não. Aí, desculpa, aí, Agnes, eu te fiz passar vergonha. É o dia vergonha. De ficar junto, e ele fica o dia todo treinando, o problema é esse. Aí quando eu quero encontrar com ele no intervalozinho, no almoço, para o treino de Kendo começa às 4, ele dorme. Ele apaga. Simplesmente. Simplesmente. Olha, só pra explicar. Só pra explicar. Não ajuda. Faz umas três semanas que ele não vai pro Kendo. Acho que ele foi muito foi sábado passado. Mas a outra vez eu tô incentivando ele aí no sábado, mas ele não vai porque ele dorme. Calma. Ele dorme. Vocês estão... Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A culpa não é minha. Ele apaga essa. Peraí, calma. Eu caí aqui e voltou agora. Achei estranho. Aí. Pronto. É, tava na parte aí que a Agnes vai treinar, sai do IA e vai pra tua casa dormir e só volta. Chega uma mensagem. Tem um casamento hoje pra ir. Mas tem muito casamento mesmo. É. Eu? Mas ele teve muito casamento mesmo, mas... E aí eu fui sozinho. Eu fui com você, mas eu não ia. Eu me arrumava sozinho, você me arrumava. Não, então, que pronto. Pena. Eu sempre me pergunto como é que a pessoa faz pra conseguir tanto amigo pra todo final de semana ter um casamento. É, meu filho, é Jesus. É Jesus. É feliz, não. O pior mas, pra ela... É Laura, ele vai um dia. É, mas e já faz 15 né? anos, já. Não, pelo amor de Deus. Batizado faz 15 anos. Maria, vai dançar com valsa até os caras vão casar. Ah, tipo... é. Agora, o que ela mais reclama, na verdade, é a sexta-feira de noite. Porque por causa do Kildo, que é muito cedo no sábado, às vezes eu tenho que... Recão muito. Agora sim, ela pode falar o que for, mas depois do treino, no sábado... Eu ainda saio com ela. É verdade. Eu tenho que conferir, bicho. Se você não dá... Ele topa tudo. Mas também tem que comparecer, né? Olha! Mas isso aí é desculpa, bicho, porque... É, no sábado de manhã, eu também vou pedalar lá. É tanto que sempre a gente se encontra de 6 horas no busto. Eu tenho que acordar pelo menos 5 horas pra estar lá de 6 horas. E... Sexta-feira eu não falta canto nenhum, não, amigo. Então aí. Relógio, tu vai em casa? Vou demais. Peraí. Peraí, homem. Peraí. É. E é verdade que você chama de ideia. É, mas. É, eu vim chamando sempre que não aparece aí de vacilo. Mas já tem uns dois sábados que ele tá saindo antes, bem antes, tá treinando mais cedo e tá saindo antes. É, no sábado sempre tá aparecendo alguma coisa. Dá atenção a mais aí a Rúbia, deve ser. Obrigada. É nada. Não, Larissa, obrigada. Calma, obrigada. Calma. É, não, mas vamos voltar aqui o que é divertido. Bruna, você sabe as três artes marciais que ele treina, né? Sei. Sabe os horários direitinho? Ah, mais ou menos. Eu sei que segunda não aí. Não faça cariação aqui, não. Porque se ele disser que está indo para o ela está respondendo certo. É justamente nesse ponto que eu queria chegar, ver se ela falava alguma coisa, tipo assim, não, eu sei que ele tem o IAI, que é segunda, terça e quarta. Eu fiz, ô, danadinho! Olha aí! Eu quero que ele faça isso! Porra. Eu quero! Luiz, você não sabe o que essa cara de fofinha esconde por trás. Olha, eu já tentei treinar Kildo, mas foi na época que tinha 200... flexões pra fazer antes de começar a treinar e eu parei nas flexões. Márcio também. Aí eu fiquei por ali mesmo. Eu tô tentando entrar no Aido, tô tentando arranjar a coragem. Coragem é um negócio que eu penso assim. Nilda e Márcio, eles passam assim, logo no começo, Nilda começou a treinar e deu tudo certo pra eles. Eles estão aí bem de boa até hoje, né? Pelo menos nesse quesito de tempo, divisão de tempos aí, eles têm conseguido botar mais 3 filhos no mundo, conseguiram dividir, e, teoricamente, tá tudo em ordem. Nossa, o Nilda me deu vários conselhos já. Como é que é? Nilda já me deu vários conselhos. Ótimos conselhos. Eu não segui nenhum ainda. Mas vou seguir. de meninas. Pra começar, Bruna, tem, é começando mesmo. É isso. Eu passo pro aí, Hugo e Joseli, depois que voltaram, deu. Tá tudo beleza, né? É questão de horário, porque. Hugo, vocês estão treinando, como é o horário dos treinos aí, em Recife? Segunda e quarta, de 7 às 9 da noite, Kendo, e Aido no sábado, das 3 às 5. Ah, vocês só, não estão treinando no sábado Kendo também, não? Não, só Iai. O Bruno Mangueira. Agora, no começo... Joseli tá treinando Kendo e Aido? Só Kendo. Ah, só Kendo. É só que é legal mesmo, né, Joseli? Não, eu tô no coragem pra treinar o outro, mas por enquanto eu só no Kendo. Toma. Ah, mas isso também não vale muita coisa, viu, não, Sensei? Porque eu treinei durante 3 anos da minha vida e a coragem foi-se embora, acabou-se. Acabou a pilha só, recarrega aí. Passei 2 anos vendo o mundo treinar. Aí depois de 2 anos que eu entrei. You've given me much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here. Aqui em casa, acho que o maior problema hoje em dia é justamente a questão dos horários dos treinos e, assim, quando tem algum compromisso. Porque eu acho que o treino, assim, ele nunca tem um horário certinho pra acabar. Devia ter. Pois é, o problema é esse. E pra ligar, meu amigo, devia não ter um telefone embutido, igual um de ferro, quando a pessoa liga, aparecendo no capuz lá. Porque a pessoa fica ligando desesperada. E a pessoa está treinando, é o meu filho, tem compromisso. Minha amiga, como o Thiago disse, o problema é o horário do treino, pra mim, pelo menos, é no sábado. Porque durante a semana, realmente, não tem muito o que fazer na terça e na quinta. Eu não iria estar em algum lugar que não na minha casa, sentada na televisão, vendo as Kardashians no I. Mas o problema é que no sábado, existem dois principais problemas. Um, o treino que começa e não tem hora pra acabar. E mesmo que acabe, ele não volta pra casa, porque fica lá conversando. Isso, Rubi, Ave Maria. Mas ei, você fez um mau negócio. Eu vou defender um pouco. É porque é o seguinte, a gente passa a semana toda. Anotando, Bruna de Thiago. A gente passa a semana toda sem conversar. Quando chega no sábado, depois que termina o treino, às vezes rola a conversa, que é isso que fortalece também as pessoas depois. Aí a gente só tem um sábado agora pra treinar, que antigamente a gente fortalece treinando... o relacionamento. Bom, em casa não. Também. Sim, mas olha só, você tem todos os dias pra ver a pessoa que tá do seu lado. Eu não tenho. A gente aqui só se vê no sábado. A gente. Obrigado, meu Deus. É verdade, pô, vou fazer o quê? É o único momento que eu tenho pra ver vocês mesmo, porque hoje em dia os amigos da gente que se estende do Kendo são vocês. Tá vendo aí, ó? Rafael não, Rafael é inimigo. Rafael, já pode falar, Rafael? Não, tô embargado aí. Never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. All the things I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit. A situação ainda tá com o Bruno. Porque ele faz 3 esportes, o horário dele é complicado, eles não moram juntos. É horrível. E é Agnes, né? E é Agnes. Você não pode escorregar mais como sabonete, não, homem. Você tem que casar logo. Já faz tempo que tá não, aí. Não, olha, antes tava pior. Porque ele tava muito focado nos 3 esportes ao mesmo tempo. E teve uma hora que eu briguei muito com ele. E eu não ligo. Realmente, assim, eu gosto que ele faça, porque eu acho bonito as 3 artes. Porque eu tenho um pezinho, simpatizo com a cultura japonesa, antes de namorar com ele. E quando a gente começou a namorar, foi quando ele começou a ver o negócio do Kyudo, a voltar pro Kendo, essas coisas. Aí, foi de uma vez. Aí eu fiquei puta. Briguei bastante, mas depois eu entendi, até incentivava ele. Eu nunca deixei proibir ele fazer nada, só algumas limitações, ó. Limitações de senso comum. Mas, Eu deixo ele, eu incentivo ele a treinar. Só quando tem alguma coisa espacial, assim, olha, vamos sair, é uma data espacial. Entendeu? Pronto. Exato, não é que não pintem. Pra treinar. Não pintem a minha caveira achando também que as mulheres reclamam só porque o cara sai de casa pra treinar, não é isso? É, pode não treinar, tanto que vocês treinam. Se a gente reclamasse mesmo, batesse o pé, vocês não estavam treinando. Eu tenho certeza disso. Rafael tá aí pra mostrar que não pode bater o pé, que o cara tá aí. Eu sou teimoso, mas não recomendo. Ih, Konami. Falou. Não tá comendo, não, é? Não vale a pena, não. Já deixa avisado aí quem for tentar. Dá errado, né? Dá ruim, dá ruim. É confusão. Agora, o problema não é chegar à tarde no sábado. Se a pessoa estiver em casa sem fazer nada. Como eu disse na terça e na quinta-feira, fica em casa sem fazer nada no sofá e não é por causa disso que eu reclamo. Agora, o cabo sair de casa sabendo que tem hora pra voltar e depois chega com a maior cara de fazer. Eu não vi porque eu passei o celular. Você começou a no Bogu e não sei o que. Tem que ter a responsabilidade pra ir. E também tem que se tocar, que o Kendo é lá, mas também tem a família em casa, né? Tem um monte de coisa pra fazer, tem compromisso que você fez em casa, que você se comprometeu a fazer. Também não é só porque tá treinando Kendo, você não tá salvando a humanidade. Que não pode voltar pra casa na hora que você prometeu. É, acabou o podcast. É, vai pra casa, vamos brincar. Peraí. Quem foi que teve essa ideia aí desse podcast aí, por favor? Tem que anotar isso aqui. É, foi uma ideia meio furada. A ideia furada foi vocês fazerem um podcast sem a pauta que eu mandei vocês fazerem. Não, mas ele tá ficando na pauta aqui, eu tenho um mental aqui. Qual o nome? Agora. Viagem. Vamos falar. Não, vamos falar dos benefícios do Kendo. Vamos falar dos benefícios do Kendo. Benefícios, né? Bora. Tchau, gente. Adorei. Podcast. Boa noite. Ei, bom, mas, falar de viagem, ei, Bruna reclamou. Kendo é da Alemanha. Não! Oi, diga. Não, eu ia falar... Vou falar de viagem. Meu Deus, é uma boa pauta. Viagem, por exemplo, de casal mesmo, para os dois viajar e lá tem um dojo. É complicado. Meu amigo, eu posso dizer o que a Agnes fez comigo na última viagem dele? Na última. Que ele foi para São Paulo e Porto Alegre. Passou quantos dias? 11 dias. Fora. Aí sabe o que ele fez? Ele passou um mês enchendo o saco, querendo que eu... Vai, vamos, amor. Aí eu olhei pra ele e fiz, tá, vamos. Aí ele fez, não, mas a gente vai... Eu vou ficar no hostel, não sei o quê, não vai dar certo, vou passar o dia treinando. Eu fiz, por que tu me chamou então, meu filho? Aí, sei não. Eu tento ir, mas ele não segue, não deixa. Ei, mas diga assim, mas ele voltou, Shodan de Aido, ele ajudou a comunidade fazendo tradução para que todas as pessoas entendessem as instruções em um seminário nunca antes realizado no Brasil. Ele estava ajudando na instrução das pessoas lá. Que legal, trouxe dinheiro. Tem um cara que não gostou do Agnes, viu? Hã? Teve uma treta lá com o Agnes, com o cidadão lá. Eu? Não. O cara do hostel saiu do quarto, foi dormir lá fora. No frio, meu amigo. Foi você, esse cidadão que... no quarto. Por causa do roubo. Ele ronca loucamente, né? Meu Deus, não tem que aguentar. Eu já quero um quarto separado. Não, quando ele dorme, primeiro eu chego, acordo ele, pra ele parar de roncar pra eu poder dormir. Ele tem que eu já tomei remédio pra dormir. Pra conseguir dormir. Eu tomo remédio pra dormir também. Eu tomo cerveja. E tem uísque também. É uma maravilha pra dormir. Eu já sou fumar também agora pra dormir. Porque quando o Abraão nasceu, Abraão tava com 10 dias, ele viajou pra Recife pra tirar IQ. Aí em 2007, Mariana com 3 meses, ele viajou também pra tirar Nidan, se eu não me engano. E aí em 2011 viajou, perdeu o voo, foi um esculhambação, o Luiz Thiago lembra disso. Foi difícil que sua mulher pra trazer esse homem de volta lá de Belém do Pará. Misericórdia. Agora viajou de novo, quando o Heitor nasceu. Então assim, é corriqueiro viagem. E aí eu só tive... Pelo menos no próximo é só Rocudan agora. Acho que 2 vezes pra evento mesmo, 2, 3 vezes. Não dá pra acompanhar não. Então aproveita agora, que vocês ainda não estão aí em lua de mel, namorando. Porque depois, meu amigo, é... Eu não acho problema nenhum essa história das viagens. Eu acho que é uma coisa natural de qualquer atividade que a pessoa vai fazer. É. Eu só não concordo muito quando a gente vai viajar junto. Os dois, é. E ele vai treinar. É ridículo. Primeiro, a gente atravessou o bagagem, rio. Porque o fogo não é uma coisa fácil de carregar e pesa muito, o excesso de bagagem é o primeiro. Segundo, a pessoa tá lá, super atividades, todas as atividades programadas e é uma viagem dos dois e vocês arrastam a gente pra ficar 5 horas sentado no chão frio com vocês treinando, entendeu? Se fosse a gente que com vocês, quando a gente viaja pra... arrasta! E eu vou ficar sozinha? Ah, eu queria mudar uma viagem. Ele levou o Bogu só na viagem do Rio de Janeiro. Ele tentou levar pra viagem da Argentina, mas... Não consegui. Não. Mas é chato. Realmente, é muito chato isso. É, mas você tá entendendo porque eu não passei um mês nisso, depois não dava certo. É. Mais chato, mas não. É porque imagina, eu queria que ela fosse pra treinar, pra viver a mesma experiência que eu tava vivendo, entendeu? Só que aí. Como a sala que treina? É, exato. Depois foi que eu me toquei, porque eu tava tão afim que ela fosse pra ela ver o seminário. Eu tava tão empolgado com o seminário, esse que o Hugo falou que foi o evento mais importante da América. Não, você me chamou pra ir pra São Paulo, você foi pra Porto Alegre. Tá, ok, vou apanhar aqui antes. Quando viaja o casal, vamos ali e tal, o casal, aí eles ainda vão treinar. É, não, no meu caso, de Rubia foi, de Luiz Thiago foi, agora no meu caso a gente foi visitar um povo lá que fez Kildo, lá no Rio de Janeiro, aí a gente atravessou o Rio de Janeiro, gastou o quê? R$50 de Uber, na ida e na volta, gastou muito dinheiro, só para dar um oi pro povo e ir embora. Sim, beleza, ficou pouco tempo, mas eu fiquei também sentada, mesmo que seja pouco tempo, olhando pro tempo. Esperando ele conversar com o povo. O que não acontece apenas quando estão viajando, né? Porque vão combinar que quando se junta no mínimo 2, já é a conversa só de Kendo. É, verdade. Não é lindo, não é? Yoshi! É difícil. Tá, agora quando se juntar 2 ou mais de nós pra conversar das Kardashian, você não reclame, viu? Inês Brasil. Vamos. Discute quem é o melhor drag queen da RuPaul. Vai lá, tem um WhatsApp, aí desenrola. Converse na... Não vou dizer nem que vocês parem de falar quando a gente tá e conversa no WhatsApp, porque é só o que vocês fazem também, né? Okay. É o dia todinho. É o dia todinho. É a tira desse WhatsApp tocando. Aí depois diz que os laços se estreitam no WhatsApp também. Tem uns 200 grupos vocês. Meu Deus, é o mesmo povo. É o mesmo povo, só muda o nome. É muda o assunto, entendeu? É, quais são os assuntos? Vira não, meu gente, fale. Vocês não gostam tanto de falar, vocês vão falar da vocês. Tem o oficial, certo? Certo. Que é o geral, pra todo mundo. Mostra aí, pra gente ver. Já quatro conversas. Calma aí. Aí, ó. tem um grupo que é, por exemplo, só eu, Márcio e Anderson, que é um grupo que a gente não, organiza. Vocês acham melhor do que os outros, por acaso? Boa pergunta. Não, é porque a gente tem um... A gente não tem que organizar as coisas com a faculdade. Porque... Aí tem um grupo que é... Aí tem os grupos, por exemplo, para a diretoria, que é para a gente resolver essa história de viagem para Campina. Tem um grupo diretoria? Que é... Não, cada vez que acontece uma coisa, o grupo é esse. Luiz Thiago tá sentindo que tá fora do grupo. Da diretoria. Só pra falar sobre política. Luiz tá sentindo. Mudou as três pessoas do outro grupo. É. Quem faz política? Tem um grupo só pra política. Meu Deus do céu, sai desse. O Márcio pegou, criou um grupo com as mesmas pessoas de outro grupo. E disse, não, tem um grupo que é só pra política. Aí tem um grupo que é só pra política. Eu? Tem um eu grupo que é só pra não vai ter golpe. Já teve. Teve um bocado, a gente treinou o dia o azar, treinou o Chicaque o azar, ele não teve golpe com força. Golpe com força. A ideia era ter uma ideia, assim, ter uma noção de que esse problema de dividir o tempo entre os relacionamentos e o Kendo não é de um, assim, não é apenas de uma pessoa, de o outra. Problema é demais que fala demais. Foi o que eu falei pra Thiago hoje. A gente teve uma discussão por conta de Campinas. Então eu falei pra ele, eu não me importo de você ir pro Kendo, eu vou com você, olha pra ele, desde que um dia você vá pra um jogo comigo. Campinense já jogou algumas vezes aí, eu já faltei jogo, porque tô aí, com ele. Vamos pro jogo da raposa, Agora falou, olha, quando tiver jogo aqui, a gente vai. Pode deixar, aqui é raposa. Mentira, Luiz Thiago. É? Ai, mas... Em japonês é kitsune, né? Eu não tenho essas trocas. Mas eu sou muito boazinha, deixa ele ir no sábado pra Campinho. E a gente não vai se ver no sábado. Simplesmente. Bora também. Oi, Luna, bora com a gente. Não, vai ter Girls Night aqui em João Pessoa. Eu topo. Opa. Muito, Rubê, vamos. Eu topo bastante. Você não vai gostar, só pra falar, você, viu? Você aqui, na sua você casa. Eu levo a cerveja. Todos nós já discutimos e já resolvemos que o horário é um grande problema. O do sábado. Tem que ter uma campainha pra tocar. Tipo, são 6:30, toca a campainha, acabou. Não, outro grande problema. O fedor dessa roupa. A gente já resolveu, a gente fez um podcast sobre limpeza. Na rede resolveu, porque o fedor continua. Resolveu na sua casa, porque a mim continua fedendo do mesmo jeito. Não, pode perguntar a Luiz Thiago e a Kadosh. Eu chego, meu equipamento chega cheiroso. Ele tava até falando sábado. Que cheiroso da mulher. Agnes Lambia. Perguntar a Kadosh. Kadosh vem pra casa dos outros com aquela bexiga daquele racamar, aquele Kendo de fedendo. Não, ele falando do meu. Que o meu é bem cuidado. O meu é organizado. Kadosh não lava nem aquele cabelo, eu acho. É. Caramba. Minha gente. Tá, é higiene, né? Higiene. Tá aqui tendo lavar o cabelo. Olha, me dei bola. Tá vendo como a ausência é ingrata? Cadê Kadosh pra se defender? Cadê ele? Não é pra se defender, não. Xoxinho já é pra se lascar. É, e Kio tem mais que lascar mesmo. A Bruna não entendeu a piada. Do you my dear? It's gonna take a lifetime. It's gonna take you. Era basicamente isso aí mesmo, conversa. Era só uma conversinha descontraída. Coisinha pouca. Eu acho. Nada, eu acho que eles estão querendo cortar o o podcast no meio, porque eles sabem que não, deu, não foi uma ideia muito correta de se ter. Já deu quase uma hora de gravação aí. Sim, Luiz Thiago. Eu achei pouco. Raposa, viu? Beleza, vamos embora. Toda gloriosa raposa aí. Então vamos lá. Vai ter que ir agora. Vamos embora. Já que é pra ir pra jogo, vamos pro jogo dos espectros também? Poxa, pode ser também. Futebol, eu ia pra final, não fui porque não tinha com quem ir ano passado. Ah, então a gente organiza. Ah! Pode ir. Pode ir. Agnes, tem mais coisa pra fazer. Como se ele tivesse muito tempo livre. Arrumando mais coisa pra fazer aí, como se tivesse tempo livre. Pois é, era o quê? Agora o bom é que ele disse que vai estudar, não sei o quê, mas até hoje, 3 anos da namorada, eu não vejo ele estudando. Oh, estudando não faz isso, não! Porque pelo jeito. Tu no começo da conversa disse, ah, porque a gente já brigou sobre isso. Bruna, outra de Tiago, também disse, não, porque a gente teve uma discussão sobre isso. Rafael tá calado desde o começo do podcast. Bruna acabou com a menina faz 10 meses. Rafael não pode nem falar. E eu tive uma discussão com o Tiago justamente sobre isso, que ele tem muito tempo com o Kendo, mas manda ele lavar a louça. Mas ó, a Agnes é uma pessoa muito focada, mas ele foca muito nessas artes orientais. Ele tem que focar em outra coisa. É... Então, o problema dele é esse. Nas artes ocidentais. É, artes. É, estudo, artes e estudos. Tá vendo? Olha só. O cara depois de 40 anos tem que ouvir isso, hein, Agnes? É, o cara imagina a situação que eu tô passando. Difícil. Ah, rapaz! Mas é porque ela tem um negócio. A gente é a mulher treinar com você. Eu também acho. Eu tô seduzindo aos pouquinhos. Eu já disse a ela que tirei a sua. Tá seduzindo quem? Ou seja, não tá funcionando. Não usando boas técnicas, não. Sua sedução não é da Alemanha. Mas... Todas as resoluções dos problemas de vocês se resumem a mulher treinar com vocês junto. Porque aí não é de problema de horário. Porque aí você não conhece de série tem responsabilidade de organizar os horários direito, não resolve também, não. Pois é. Não, mas tu mesmo, Rubem. Assiste de série. Tem como reclamar. High five! Você de série, ó. Ryomaden, Rurouni Kenshin. Kenshin é bom, eu gosto. Só quando eu quero que o Masaki corrou. É pra falar nome estranho, eu também falo. Lembra do Suburi, eu sou a única no dojo, e olha que eu não treino, que sei falar esse nome todo. Bokuto Azaki, quem corrou? Karoi. É. Fala aí, Luiz Thiago. Eu enrolei, Aguilis. Eu sei o nome todo, não. Eu tô achando Bokuto Azaki. Eu tenho que falar o nome todo aí. Fala, Rafael. Oi. Fala o nome aí pro Stan Feio de Bokuto Azar. Não, Bokuto Azar. Hugo. Fala o nome completo dele, Bokuto Azar da Silva. Bokuto Nioru Kendo Kihon Azar Keikoho. Eita, tá lendo? Não. É meu. Não, peraí. Meu talento, tá? Eu que a mulher do Tupo Translator, vê se. Ai, eu... Jô, ele tá lendo mesmo, é? Ah, tá lendo. Tá lendo, tava funcionando aqui. Ah! Ainda bem que era mal. Já todo mundo já abriu aí a página, não foi pra ler. Bem, então, pessoal, mais alguma coisa aqui? Alguém quer adicionar algo? Bom, alguém quer tretar mais? Vocês quiserem comemorar direitinho o domingo, é melhor Campina Grande, não ter muito desmantelo, essas caralho, coisas. Caralho, né? Vai voltar no domingo, não, né? Não, no sábado. O dia dos namorados é no domingo. O dia dos namorados é no domingo. É bom que volta no domingo, viu? É bom que essa bexiga dessa Kombi não quebre o pneu de lá pra cá. É uma Kombi, não. Não, meu amigo, esquece de ficar. Eu juro pra você que eu pensei que a gente chegou. Aquela vez que a mão quebrou, pô. Que o Luiz te apertou roubar. Polícia. Teve aquela vez que o Luiz te apertou roubar, né? Não. Você achou naquela hora que ela tava andando, mas não. Ela tava parada ainda. Inclusive, tinha dois mecânicos embaixo dela naquela hora. Foi mesmo. Ele achou que ia dar uns 100 metros, por favor. Mas... Ah, ele tentou roubar um pneu. Parou. O Google olhou pra mim e falou, de que porra é essa? É, ele tentou roubar um pneu. Quanto mais, Sensei? Quanto mais? Aí quando ele viu que tinha passado a porta da van... Isso foi pra Recife. Foi, ele tentou roubar um pneu do trator lá. Tava cheio de dengue mais o pneu. Então, senhores, alguma consideração final? Alguém gostaria de fazer, de adicionar algo? Eu quero. Fala aí, Nilda. Foi o seguinte, escutando daqui, já que a gente tá ao vivo, né? Um olhando pra cara do outro, que é mais difícil falar as coisas. Mas eu me coloco no lugar das meninas. Quando eu namorava com o Márcio, eu também achava bem ruim, assim, não poder acompanhá-lo. E às vezes, mesmo depois, logo no início de casa, não poder acompanhar ele sempre e sempre ser o Kendo. Só que como eu sempre fiz arte marcial desde cedo, e a empatia pelo Kendo veio logo depois, eu não tive muito problema, não. Os problemas que eu tenho, às vezes, é não poder acompanhá-lo, porque eu queria acompanhar pra estar lá perto da fase de fazer justamente isso, não perder nada que acontecesse das programações do Kendo, pra estar se divertindo também. Tanto na parte do treino, quanto na parte extra-treino, do birudô, das conversas, porque eu acho muito, muito massa, muito legal isso. Mas, então assim, eu não tenho esse problema, que eu vejo que é um... As meninas falaram aí, eu não tenho esse problema com o Márcio, não. O problema que eu tenho com ele é justamente eu não poder acompanhá-lo, que eu queria acompanhar, é o contrário. Mas eu me colocando no lugar das meninas que não treinam, e, ou a Josiela que tá treinando há pouco tempo, é muito complicado não ter um tempo pra elas. Então eu acho que a única coisa que é de legal nesse podcast, olhando pro lado das meninas, meninos, é que vocês tenham mais tempo pra elas, escutem mais elas, né? Eu acho que a única coisa que vai ficar desse podcast aí, que eu posso dizer alguma coisa de mim, que gosto do Kendo e que treino, pras meninas que... É, tem que acompanhar vocês, aturar, já que elas não estão aí na labuta como vocês treinando. Todo mundo entendeu a indireta aí, né, Márcio? Ó, só queria dizer um negócio também que eu aprendi, certo? Que é comum o pessoal reclamar, né, do futebol, né? As mulheres, né, as namoradas, as esposas, né, reclamar do futebol do marido, né? Então, só pra constar, então, um ensinamento clássico do Kendo aí, um grande sensei aí brasileiro que sempre falou, né? Kendo, não futebol! Foi a Agnes que comparou, viu? Tem outro sensei que fala mesmo assim, que não importa o seu dan, a sua contraparte tem dois danos acima dele. O senpai é aquela pessoa que treina Kendo, enfim, aquela pessoa que tem mais, assim, senpai é aquela pessoa que tem mais experiência, a pessoa que pratica mais tempo, é a pessoa que, no final das contas, tem a palavra final. Não que seja sensei, mas sim, é a pessoa que tem mais experiência, a pessoa que vai dar a palavra final, vai dizer, não, é assim, é assado. É a pessoa que, no final das contas, e tem uma responsabilidade maior. E você pegando, fazendo analogia como isso daí, a esposa vai ser sempre ser pai do marido, porque o marido nem sempre é confusão, porque é treta. E também tem a questão que, por exemplo, o senpai do seu senpai também é senpai. Entendeu? Então, Josilene aí é senpai minha, é senpai de Thiago. Do mesmo jeito que Nilda, além de ser senpai por graduação, por tempo no dojo aqui também, ela também é senpai, porque é senpai de Márcio, mesmo que seja Riondan, quando a treta pega mesmo aí, maluco. Entendeu? O sensei dá o golpe dentro da casa dele, né? Máquina tem golpe. Não, aqui é não vai ter golpe. É papo reto aí, Rafael. Olha, é o seguinte, tempo, eu posso falar? Posso? Ó, falei. Ó. Da minha parte, com relação a isso, eu acho que o que ficou nesse podcast foi a mudança do sábado, do horário. Fica esse questionamento aí pra ficar. Fica esse apelo. Tá? Esse apelo. Fica esse apelo aí. E outra questão também, que eu não falei nisso, mas é importante. É o grupo. Porque tem gente que. Assim, tem grupos que tem namorada ciumenta, que não deixa o indivíduo ir treinar, porque tem determinadas meninas, tem um grupo que leva como tipo, mau caminho, mas não é um grupo ruim. Mas vocês são todas pessoas confiáveis. Eu gosto muito de vocês. Então eu gosto de incentivar, eu gosto que a Agnes vá, eu gosto de sair com vocês, sem ser pra ficar olhando vocês treinar, entendeu? Mas é bom, é um grupo bom, que é confiável. Então, se torna mais tranquilo, entendeu? Pronto, é só isso. Eu faço minhas palavras de Bruno, nesse caso aí do grupo. Uhum. Eu nem tanto. É. Somos boas influências, qual é? Esses caras de direito, né? Assim, das vezes que eu saí pra conversar, eu comentei isso com o Thiago, porque teve um amigo dele que eu não fui pra casa. Santo não bateu. Mas eu não, é diferente. Eu sei que é. Oi? Não precisa falar. Foi o nome logo, já tinha. Pronto. Eu tive um probleminha também com uma pessoa, mas resolveu já. Mas não é do. Foi Kadosh também, né? Não é do Kendo. Ah, não foi do Kadosh. Também. Mas assim, é diferente quando a gente sai com esse fulano e quando a gente sai com a sua turma de Kendo. É completamente diferente, porque. São pessoas que dá conversa, é interessante, é engraçado, é divertido, de uma certa forma. É todo mundo de Deus, né? É, claro, sim. Eu cobrei também dele sair e conhecer meus amigos. Até agora a gente só conseguiu sair uma vez. Domingo não deu certo, que ele ultrapassou na cerveja. Foi mal. Aí furou com meus amigos, né? Eu senti a dor na voz dele. Pois é, cara. Foi mal, velho. E. Pô, né? DR ao vivo. O grupo do Kendo, eu não tenho nada contra. Eu acho, até gosto das conversas, de sair, de tudo. Que tem, pelo menos tudo que eu vi até agora eu gostei. Viu pouco. Só não entra no grupo da política. Não, política não. A gente. Ele tá com raiva todo mundo. Não, política é. Ah. Não dá. Não, baixa naquele dia na casa do sensei sobre cultura de folha, é melhor a gente não entrar nesse assunto, então. Não gosto de discutir alguns temas. Pronto. E é isso, eu faço minhas palavras de Bruno, é um grupo legal, tudo, mas agora realmente, se for o horário, se esse horário é tão complicado, vejam aí também, meninas. Se tem compromisso no dia do treino, não custa nada aí. Pro compromisso, né? 30 de julho. Não, mas a gente tem opção de alterar o treino. Faz uma vaquinha, compra aqueles relógios bem grandes, digitais, pra ficar no treino, sabe? Pra vocês verem o horário, essas coisas. Bota aquela velha de Game of Thrones. Shame! Shame! A velha gritando, 6:30, 6:30, 6:30. Isso é ótimo. Vocês são testemunhas, só avisei a ele que 30 de julho ele tem compromisso, viu, gente? Anota, 30 de julho, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. É no sábado, tem compromisso mesmo, é Kendo. Kendo lá, viu? Thiago, meu Deus. Tá o perigo. Mas no final de semana do São João tem treino, não, né? Por favor. Não, de final de semana tem Campina. Vai Campina. Ó, travado. Vocês pretendem voltar de que hora? Sábado? A gente vai voltar cedo. O problema é que a gente vai furar os pneus da van. Vocês vão furar, né? Aparentou o bar, né? Eu vou logo dizer. Eu ouvi o Yoshi. Não, mas o problema não é em Campina, não. O problema é que a gente para no Cajá pra comer. No Cajá, pra comer. Eu conheço gente no Cajá. Quando vocês pararem no Cajá, parem, mas parem no acostamento, porque se tiver no meio da BR, eu passo por cima. É, filho. Por Mas pior que tem safadeza nenhuma. Ano passado a gente organizou duas Biruvan. Uma pra Recife e uma pra Campina também. Acaso as duas atrasou muito. O Ricardo tem que falar muito. Não, e fala não, não. Quando a gente foi pra Campina. Vocês têm que aprender pontuais, né, gente? A gente realmente parou porque a gente não parou. Não, a gente saiu na hora direitinho, mas na volta a gente parou no extra pra comprar cerveja. Aí veio parando de 10 em 10 quilômetros pra parar não, pra alguém mijar. E quando chegou no cajá, era tudo cerveja. Pô, isso aqui tá sem cerveja. Eu também, isso aqui tava muito barato. Foi 6 garrafas de saco. O saque tava barato naquela viagem. Foi 6 garrafas. O saque tá muito barato. Foi. E no de Recife a van quebrou várias vezes, né? É, mas eu já bebi do mesmo jeito. Esse ano a gente ainda tem que ir em Natal, né? E é. Esse ano ainda vai ter essa pra Campina, depois vai ter um pra Natal e um pra Recife. Recife, é. Tem que fazer um treino aqui. Vamos lá que a Fiona viu dela. Vamos. Acho que a gente vai pra aí. Acho que é capaz de ir pra aí mês que vem. É? A gente só tem que organizar direitinho. Tá vendo? Fala de viajar que todo mundo é organizado, todo mundo sabe pra onde vai, todo mundo sabe o que vai fazer. Agora, inventa de viajar com a namorada, não sabe nem qual é a cidade que estão desembarcando depois de fazer. Eu disse a Agnes, arranja uma viagem até o final desse semestre pra gente, senão acaba o namoro. Aí ela inventou uma viagem pro Rio, mas foi o quê? Na casa de uma amiga minha. Pra gente, pra casa de uma amiga minha. Tá ok. Fazer o quê? Comprou as passagens sem me avisar. Nem combina. Ela ganhou a passagem sem nem saber, mano. Eu paguei. Não pagou. Eita, Agnes, ultimato, Agnes. Tá rolando um golpe. Foi uma. Não valeu essa viagem. Ou seja, ela tá querendo outra viagem. É, tem que ser outra, Agnes. Tá saindo pra fora. Agora Agnes, você paga. Papai, tá no papai. Fora do país, é. Agora essa ele paga, ele pode pagar. Me lasquei. Agnes. Oi. Tô vendo o corpinho, tá recinto, querendo. Tu sabe que esse treino é sábado às 3 horas. Tá ligado? A gente tá tentando combinado ir pra Recife e não tá nem conseguindo. É mesmo. Eu tenho que ir pra Recife porque eu tenho que fazer um workshop do Kildo aí do grupo. Hã? Não, esse. Isso é outra coisa. É, tá bom. Tem grupo de Kildo em Recife? Não, eu vou abrir o grupo, eu vou fazer um workshop pra abrir o grupo. O que é, Agnes? Sou pra esse dia especial. Tem ciúme no Kendo? Existe o quê? Ciúme. Como assim? De as namoradas para os namorados? Não, olha, não tem ciúme não. Tem men, tem cotê, dó e tudo. Não tem ciúme não. Não, você entendeu. Não, juro que não entendi, não. Essa tá, é muito isso cool. É uma pergunta para as mulheres? Foi, acho que foi uma pergunta para as mulheres. Não. Não. Não. Já resolve lá mesmo. É tudo sem dúvida. Não, e se tiver, resolve lá. Não, porque eu posso até não. Eu posso até não treinar Kendo, mas o Mário tem um braço gordo e é melhor não mexer comigo, não. É, Rubem, é um bicho perigoso. Eu sou uma bicha perigosa. Mas eu acho que essa questão aí tem nem confusão, porque lá no, aqui em João Pessoa, são poucas as mulheres que treinam. E quando aparece a mulher, os solteiros caem em cima de um desespero. Cai em cima de carniça, meu amigo. É, no instante acaba arrumando namorado. É. Por isso que as meninas... Por isso que elas não ficam. Isso mesmo, foge. É isso mesmo. Te assustam. Tem que fazer. Ô, Nilda Santos, tem que fazer um treino só de mulher. Mas o pior que é verdade. Pô, se vocês espantar mulher, pô. Se eu for contar. Ei, vocês? E vocês? E vocês? Ei! Me bota fora! Quando eu tô falando do vocês, é os homens. Olha. Ah, os homens. É tchu, tchu, tchu! É a cultura do. Tchu, tchu, tchu! Ou se eu for pra falar no dedo, no tudo. Quantas pessoas passaram o ano passado? Foram muitas. Quantas ficaram? É verdade. Vocês têm que se perguntar isso também, não é eu que tenho que a gente ficar, não, sabe? Vocês não. É, pô, os homens têm que não, perguntar. Eu nem sou estuprador em potencial. Não diga vocês, não. Como sem pai, como sem pai, se perguntem por que a Carmina não fica no treino. Por causa de... Pra fazer um negócio diferente aqui, o Ruben vai fazer a abertura desse negócio, dessa vez. Vai, Ruben, canta. Ela só vai ler. Não, precisa cantar não, é só... Samurai, é só ler que é para... Samurai, são... Ah, tá vendo que eu disse que isso dá merda? Oi, gente! Voltei! E esse eco? É, Nossa Senhora da Edição ajuda isso aí. Amém. Então, beleza. Quando puder falar, você avisa aí. A águia foi pro Nil. Quem tá ouvindo nesse Brasil? Adivinha? Bruna. Bruna, tu conheceu só pra entrada. Marcou minha vida. É muito bom. Bruna baldeia o negócio, né? Fala aí, Marcos. Eu nunca pensei esse podcast com tanto silêncio, todo mundo constrangido. Eu vou, nossa. Rafael, puxa aí, Rafael. É, esse é o podcast especial Dia dos Ex-Namorados, né? É. Eu tava até falando dia desse no grupo aqui. É. Porque. Alguém caiu aí? Ou foi impressão minha? Caiu literalmente, não foi nem a chamada, né? É. Bom nome. Não tem fofoca, não. Não tem. Pelo menos aqui tem, nessa região. Tem fofoca. Não tem? Tem fofoca. Não tem fofoca. Não, acho que não. Pelo menos a gente não me conta nada. Tem, o Dojo cresceu demais. Então vamos ter fofoca.